Hotel. Gol 2008, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste no 014. Teste via Mari até o 050, ajuste no 14, 010. Redução 3144, complete a final e chame Torre Salvador 118 decimal 95. Patango Whisky Charlie mais autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado prosseguimento NDB Zulu da pista no 0, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, tá? Boa tarde, São 3144, estabilizado na sala 10. São 3144, avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 150 graus, 10 nós, o altímetro permanece 1013. Ok, 1013, agora ali depois de São 10, 3144. Ética daqui, uniforme, inicialmente seu estimado de pouso em Siri. Juliette, Quebec, Kilo, da presente está autorizada ascensão a 2.500 pés, sobrevoo em Morro e pouso em Siri, com frequência livre. Charlie Mike, complete a sinal e chame Torre Salvador 118, decimal 95. 118, 95, isso, Charlie Mike. Gol 2008, desça via para 4.000 pés após ITAP, autorizado Serra Vista 368. 21, descendo via após ITAP, Serra Vista 368, gol 2008. Whisky, Charlie Mike. Tá passando Whisky, Charlie Mike, ajuste altímetro 1013. Continue a persuasão, guarde a autorização de pouso. Guarda, Mike. Salvador, boa tarde, 3805. Tá 3805, a linha decola, de imediato? Afirmativo. Autorizado, pista na zero, vento 140 graus, 109. Autorizado, linha decola, da 10, da 3805. Gol 964, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. Minha chegada 50.013, obrigado. Contava. Mike, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na zero, vento 150 graus, 109. Whisky Charlie Mike. Gente, livre pouso para o Mike. Tá 3805, decolado 253, Salvador 208, bom voo. 08, bom. Tá 3805. 3805, contato cada decolagem, suba via saída da EL para o nível 340. 340, pode voar, Leda? Após 2.000 pés, autorizado, Leda. Tem meu bem, Leda, obrigado. Gol 1164, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste no 0 no 3. Ok, descendo para o 060, BIM 3. Cruzado alinhar e manter a pista na zero, passarei 2230. Ali mantém 2230. Aqui eu não compro perfil exterior da carta ou 2230, se tiver que manter a inscrição por 2230. Ok, se a gente mantém inicialmente a 3.000 pés e caso possível, o PP libera a subida. Pode ser inicialmente 3.000. Que no solo 5-5, livre na Delta, chame solo 2-1-1, confirme por gentileza o pátio. Ok, Ok, se a gente então parte o 4, chame 21 no 1. Boa tarde. Se a gente dá 21 no solo, o Winston vai. Passaremos os 230, decolagem autorizada na 0, 150 graus, 109. Decolagem autorizada, 230. Uno 964, desça via até ITAP para o nível 050. Após ITAP, está autorizado Sierra Vista 368 para o procedimento RNAV. Sierra Vista 368, batendo para? 4 mil pés. Valeu, obrigado. Uno 964. 4 mil pés, certo. Está autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Voltaremos. Conferendo 2307, Salvador 208, bom voo. Obrigado, confirmar. Confirmar a frequência, Salvador, senhor. Controle Salvador, passaria do 2230, decolou no seu escudo. Passaria 2230, contato radar de decolagem suba via Arbor 1 para o nível 180. Via Borona para 180, impossível não comprometer. Se superior, pode manter os 3 mil? Inicialmente mantém os 3 mil, passarei 2230. A gente está recebendo 3 mil pés, 2230. Salvador, boa tarde, azul 41, tudo bem? Vai passando 2230 para 190. Azul 41 no 6, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 0 no 3. Via Mari 060, 3. Gol 1164, desça para o nível de voo 050. 0508, já ligou. Gol 2008, complete a final e chame torre 118, decimal 95. Oi, Salvador, boa tarde, gol 2008, final da 10. 1008 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 109, ajuste padrão. Esse pousou no 0, gol 2008. Tango Vito Aquilo, Quebec. Tango Vito Aquilo, Quebec. Controle, já escuta o Vito Aquilo, Quebec. Agora, 29 milhas para Feira de Santana, tenha frequência no 2345 para a coordenação com os tráfegos locais. Vamos levar daqui mais 5 minutos, estamos levando o 055 para ser autorizado, ok? Abraço com 2345, obrigado. Gente. Tan 3805, chame Recife na frequência 125.1, na alterna 128.8. 351-288, Recife, na 3805. Área 2230, informa o tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo Nordeste, um Boeing 737-800, cruzando 050 em descida para 4 mil. A gente está batendo 3 mil, vamos passar do 2230. Gol 1964, informa o tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo Oeste, 1-72, mantendo 3 mil pés. Área 2230, informa o tráfego adicional 11 horas, 24 milhas, como Nordeste, um Boeing 737-800, cruzando uma centena e descida para o nível 050. Sim, a gente pode voar Alefa, está presente, mantendo 3G? Autorizado. Ator. 2230, mantenha 3 mil restrito em caso de falhas. Ao se afastar 30 milhas de Salvador, está autorizada a ascensão para o nível 180 e prosseguir conforme a saída. Sente na flor de Alefa, vai manter 3 mil em caso de fazer comunicações, manter 3 mil até 30 milhas, 3 mil até 30 milhas, após subir para o 180, 2230. Gol 1164, informa o tráfego 1 hora, 18 milhas, como Oeste 1 até R72, mantendo 3 mil pés. Está presente, está autorizado, vão ser à vista 368 e descer para 4 mil pés, ajuste no 013. Fiquei na prova 368, descendo para 4 mil, ou 1013, ou não na minha parte. A 4 está autorizado a prosseguir na descida via RNAVE, você pode ser a 366. Panema 366, gol 964. No 256 autorizado, pistão zero, linha decolar, vento 150 graus, 1-0 mais. Uno 64, vou encerrar a vista 366 da presente. Tudo 366, Uno 64. Uno 164, tráfego será desce para 2.500 pés, ajuste no 013, autorizado a RNAVE, repassar a Vita 366. Descendo para 2.500, está liberado o RNAVE, vamos chamar no 366. Área 2230, tráfego superado, suba para o nível 180. Sobremodulado, contigo, 2230. Tráfego superado, suba para o nível 180. Ensino 180, quando possível, próximo ao pista, já. Guarda de coordenação com o centro. Azul 4116, desça para o nível de voo 050, via Mari após ITAP e voo Sierra Vista 366. Sete via Mari após ITAP e o Sierra Vista 366. Salvador, Bono 256. Bono 256, contato radar decolagem e suba via Buca para o nível 370. Buca 370, Bono 256. Área 2230 da presença autorizado direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, 2230 da presença. Voo 4116, cancelada a restrição em TAP, desço para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, reporte a árvita 366. Descendo para 2500 e reportar ao 366, 4116. Uno 164, complete final e chame torre 1895. 1895. Oi, Salvador, o gol 1164, está 3 milhas dos 372 estabilizados. Gol 1164, sentido tráfego avistado, continua aproximação, aguarde pista 10 livre, 37 da companhia tocando a pista agora. Ok, obrigado. avistado no R9, azul 4196. Azul 4196, complete o sinal e chame torre. 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Alô, boa tarde, azul 4116, R9 da 10. Tráfego avistado, continua a aproximação, guardando a 10 livre. Guarda. Pegou o 1164 no solo 11, livre, próxima direita, tá isso aí, Foxtrot. Chame solo, Salvador 211, boa tarde. Próxima direita, 211, boa tarde, obrigado. Estabelecido 10 milhas para Coral. Após Coral, Roi Mari. Para a chegada a Mari, ajuste no 0 no 3, após unidade descida. Coral, Mari, de alto descida, será até a primeira vez. Plano 256, chame o centro Recife no 2685. 12685, obrigado. Sané 326, na proa de mar e desço para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 3. Azul 4196, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 109. Pouso autorizado no 0. Paredo 2230, chame Recife, na frequência 1260 até no 288. A 326 da presença autorizado voar direto à Vita 368. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Vita 368, 4 mil pés, vou chegar na minha 326. Solo 15, livre direita, chame 21, 1, boa. Boa. Autorizado para o procedimento, para o 326? Sistema autorizado, Xanã 6326, reporte estabilizado. Passaremos estabilizado, 6326. No procedimento ou Xan 6326? Xan 6326, reportar aviso 366. Faremos 366, ou Xan 6326. Xan 6326, Xan Salvador, 118, decimal 95. 295, 326, boa. Oi, boa, Xan 6326, estabilizado a RINAVE, igual com a pista. Xan 326, boa tarde. Ajuste padrão, tráfego avistado, pistola 0, pouso autorizado, vento 150 graus, 099. Pouso autorizado, pista 10, o Xan 6326. Shannon 6326, no solo 28, livre na Foxtrot, chame 211. Foxtrot 211, 6326. Da 3560, acione identificação, mantenha a proxy à vista 368 para o procedimento R9 da pista 10, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 3, reporte estabilizado. 4.000 pés, na 3660. Boa tarde, está autorizado a leve para a pistola 0, vento 120 graus com 120 graus. Azul 27 1-4, zero ponto zero. Azul 27 1-4, Lima Mantena zero. Lima Mantena zero. Na 63 no 5, deu colado aos 34, chame Salvador 208, bom voo. 08, obrigado. Boa tarde, decolou. Chame 63 no 5, contato radar, decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Da El 360, por gentileza, autorizaria para o de Leda? Aos 2 mil pés está autorizado direto Leda. É, obrigado. Azul 2794, decolagem autorizada, piscina 0, vento 120 graus, 109. Alta 0, decolagem, azul 2794, piscina 0. Salvador 63, por gentileza, senhorita, coordenação com o centro, se possível. Formas pro ali. Ótima. Sim, claro, aguarde um momento, o Xané 6315. Muito obrigado. Descente no 4, decola das 3 linhas, 208. 208, descente no 4. Controle azul, 27 no 4, decolado na 01. Azul 2794, contato radar na decolagem, supra VC da Momo para nível 160. Para Momo 160, azul 2794. Xané 6142, aliar e manter, pistola zero. Zero, ajuste na 013. Seguindo pro 050, padrão 1013, 154. Alguma possibilidade de voar na proa de TAP? Autorizado voar na proa de TAP, então 3154. Voando em TAP, descendo pro 50154, obrigado. Controle Salvador, azul 2714, com curva à esquerda, está restrito a 3 mil pés devido a não cumprir a restrição, decola Bob 110. Azul 2714, cancelada a restrição, suba para nível de voo 160. Livre da restrição, o azul 2714 para 160. 6315, sub, mantenha nível de voo 340. 6142, pista no zero, decolagem autorizada, vento 140 graus, 09. Voo 340. 340, negativo, motivo ainda? Não tem trabalho. Obrigado. Para controle? Telema 142, decolagem 240, controle 120, decimal 8, boa tarde. 08, boa tarde. Telema 315, autorizado, boa na prova de Mótima. Obrigado, né? 315, boa na Mótima. Patango Victor Kilo Quebec. Confirme nível para solicita. Patango Victor Kilo Quebec, mantenha-se em condições visuais, autorizado nível 055, hoje Salvador 1013, acione código 0124. Batango Vitor Kilo Quebec autorizado. Salvador, boa tarde, Xenia 6142. O Xenia 6142, contato radar na decolagem, supervia sair da PUCA para nível 350. PUCA 350, 6142. Controle Salvador, o Azul 2714, autoriza para o destino Barreiras, a ideal é a 303. Azul 2714, aguarde. Obrigado. Exato, Renato. 3560. Para o controle? Estabilizar o problema, Renato. Tá 3560. Tá 3560, guarde para transferência de comunicação. Três, cinco, meia, zero, completo sinal R9, chame torre na frequência 1918, decimal 95. 7895, 3560. Sinal 6315, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 1228, decimal 8. 3615, 1288. 125, decimal 1, alterna 1228, decimal 8. 325, 1228, obrigado, viu, bom dia. Controle 3154, livre a restrição de TAP? 3154, cancelada a restrição de TAP. Obrigado. TAP pegou avistado, check trem de pouso, vento 130 graus, 129, pista no zero, pouso autorizado. Trem baixo travado, tá 3560, pouso autorizado. Salvador, boa tarde, é o Papatango Whisky Charlie Mike no ponto Esperadão no zero pro. Bom dia, Papatango Whisky Charlie Mike, mantenha a presente posição, tráfego na final pistão zero, no Airbus da TAM, já com pouso autorizado. Sete aguardando na nossa escuta, Whisky Charlie Mike. 54 afirma, após o etapa de voa servida 366, em descida para 2500 pés, o ajuste 10113 autorizado sinal RNAV, após estabilizado. Afirmativa, servidor 366, desce para 2500, 1013, após estar estabilizado 3154.